igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Você pode erguer suas mãos a Ele e dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora.